andrecelismoral.com.br. Música nova da Pancadão. Tô sabendo uma parada nova, que as novinhas da Ola só quer ir pra maloca. Preste atenção como é que é essa parada. Ó, de rolé, me bati com a novinha lá na orla. De rolé, me bati com a novinha lá na orla. Então na hora, nós vai levar ela pra maloca. Então na hora, nós vai levar ela pra maloca. Me levou pra maloca, me levou pra maloca. Me levou pra maloca, me deu surra de piroca. Bati com a novinha lá na orla. De rolé, me bati com a novinha lá na orla. Então na hora, nós vai levar ela pra maloca. Então na hora, nós vai levar ela pra maloca. Me levou pra maloca, me levou pra maloca. Me levou pra maloca, me levou pra maloca. Você quer no beco, quer no mato, você quer na rua ou quer na maloca. Se prepara pra ir pro barraco, e a hora é agora. Você quer no beco, no meio da rua, você quer no mato ou quer na maloca. Eu quero na maloca, eu quero na maloca. Eu quero na maloca, quero surra de piroca. Surra de piroca, surra de piroca. Império Pagodão, tá gravando tudo. Império Pagodão. De rolé, me bati com a novinha lá na orla. Então na hora, nós vai levar ela pra maloca. Então na hora, nós vai levar ela pra maloca. Me leva pra maloca, me leva pra maloca. Me leva pra maloca, me dá surra de piroca. Surra de piroca. Você quer no beco, você quer no mato, no meio da rua, ou quer na maloca? Se prepara pra ir pro barraco, e a hora é agora. Você quer no beco, você quer na rua, no meio do mato, ou quer na maloca? Eu quero na maloca. Sério, bebê? Eu quero.